Muito bem, tudo bem com você? Tudo em paz? Uma boa noite, a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Você que está conosco online, seja bem-vindo também à nossa celebração. Receba essa palavra que nós vamos ministrar agora. E eu quero convidar você a fechar os teus olhos mais uma vez, aí mesmo como você está sentado, feche os teus olhos e coloque sua vida diante do Senhor agora. Peça para que o Espírito Santo ministre ao seu coração nessa noite. Nós estamos numa noite aqui um tanto quanto fria, não tão fria como os últimos dias, né? Melhorou um pouquinho, mas ainda muito fria, mas eu creio que o Espírito Santo é aquele que vai nessa noite aquecer o nosso coração com a sua palavra e ele vai ministrar a nossa vida. Então, nesse momento, peça para que o Espírito Santo ministre ao seu coração, peça que tudo que será dito aqui alcance os lugares íntimos da sua alma e que a sua vida seja tocada nessa noite pela sua palavra. Pai, obrigado, Jesus, por esse ambiente. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor, ó Deus, tem feito, tem realizado. Obrigado, Jesus, pela sua graça que nos alcançou. Obrigado, Pai, ó, por esse ambiente de cura, de restauração. E oramos agora para que a tua palavra, ela caia num terreno fértil do nosso coração, que o Senhor ministre a nós, fale conosco, por favor, precisamos ouvir a tua voz, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na sua presença, Senhor meu, rocha minha, meu Redentor, e que a tua palavra possa gerar frutos nessa noite, nós oramos, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens nos domingos à noite, chamada Vida Bem-Sucedida. E nós temos falado aqui ao longo dos últimos domingos, trazendo exemplos práticos da palavra, de pessoas que foram ali impactados por Deus, que foram levantados por Deus e que se tornaram referências para nós, exemplos para nós. Falamos sobre Sansão, falamos sobre Elias, falamos sobre Jacó, falamos sobre Davi. Nessa semana agora, estudamos nas células, recebemos na mensagem anterior sobre Samuel, e ali estamos retirando princípios de vida. Então as células, elas aprofundam aquilo que nós recebemos no domingo à noite também. E certamente você, ao longo da semana, ao degustar ainda mais essa palavra que você recebe, certamente o Espírito Santo ministra outras coisas, ministra coisas que talvez nesse momento você não percebeu, e ali na célula, na reunião do grupo pequeno, o Espírito Santo ministra o seu coração de uma forma diferente. Por isso é importante você estar numa célula. Se você ainda não está, é importante você fazer parte de um grupo de pastoreio, de multiplicação, que se reúnem de segunda a sábado aqui, nas mais diversas, nos mais diversos horários, de manhã, de tarde, de noite, grupos diferentes, em que ali a palavra de Deus é aprofundada, e certamente você foi tocado de uma maneira especial nessa semana. Amém? Quem aqui está numa célula, levante uma de suas mãos, bem alto assim para eu ver. Ó, você que está com a mão levantada, se alguém perto de você não está com uma célula ainda, convide essa pessoa até o final deste culto, fala assim, vamos lá, eu me reúno em tal dia, em tal horário, em tal lugar, né? E a célula é extraordinária, quarta-feira, 7 horas, na sala de reuniões, você pode encontrar uma célula abençoada. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Irmãos, se você tivesse que definir a sua história, nós estamos falando aqui de histórias bem-sucedidas. Nós estamos falando aqui de vários parâmetros de fé, de pessoas que tiveram atitudes de fé. Se você tivesse que definir a sua história em algumas palavras, quais você usaria? E eu diria que as palavras que você usar para definir a sua história vai revelar a sua percepção sobre a sua própria história. É claro que, de alguma forma, a sua e a minha percepção, elas podem estar limitadas quando nós olhamos para a nossa própria história. É bem real que, muitas vezes, nós não conseguimos ver tudo. A nossa mente, ela muitas vezes nos projeta para pontos específicos, ok. Mas o fato é que as palavras que nós usamos, elas refletem de alguma forma, de alguma maneira, percepções. Percepções. Jesus disse que os olhos são a candeia do corpo. Está lá em Mateus 6, os olhos são a candeia do corpo. Jesus não está falando de olhos físicos. Jesus está falando do córtex visual, instalado no cérebro, que processa a informação que a sua retina recebe. Não é simplesmente o que você vê, mas é o que você entendeu. É como você se comportou. É como você interpretou daquela situação que você viveu. Por exemplo, livro de Provérbios, capítulo 23, o verso 7, o autor de Provérbios, ele diz, como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, você e eu, nós podemos ver de muitas formas, nós podemos interpretar de muitas maneiras a nossa própria história. E mais importante do que o que aconteceu com você, sempre será como você reage ao que aconteceu com você. Amém? Preste atenção em mim aqui, amém? Então vamos lá, mais importante, diga comigo, mais importante do que o que aconteceu com você, sempre será como você reage ao que aconteceu com você. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis 37. Gênesis 37, versos 1 a 11. Gênesis 37, versos 1 a 11. Eu quero convidar você a meditar hoje na história de José. Diga comigo, do poço ao palácio. Vamos lá, do poço ao palácio. A história de José é uma história extraordinária. A história de José é uma história fantástica, registrada nos livros de Gênesis, ou no livro de Gênesis, nos capítulos de 37 a 50. Então, dos capítulos 37 ao capítulo 50, você tem o registro da história, ou da saga, da jornada de José. E eu quero convidar você a embarcar comigo um pouco nessa jornada, e ali tirar alguns princípios para nós hoje. É claro que nós não vamos conseguir ver tudo o que aconteceu na história de José, é uma história muito rica, mas eu quero compartilhar com você algumas coisas que eu percebo aqui. Mas vamos ler esse texto para nos situarmos um pouco nessa história. Gênesis 37, do 1 ao 11. Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esse é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Israel amava José mais do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido na sua velhice. Por isso fez para ele uma túnica toda ornamentada. Quando seus filhos viram o que o pai amava mais do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam um sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, e quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e o feixe de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram, então você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza de que vai nos dominar? Eles o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos, tive outro sonho, no qual o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. E quando o contou ao pai e aos irmãos, o seu pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi este que você teve? Acaso sua mãe, os seus irmãos e eu viremos a nos curvar até o chão diante de você? Verso 11. Desse modo, os seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, meditava em tudo isso. Mantenha a sua Bíblia aberta aí em Gênesis 37. Nós vamos percorrer alguns outros capítulos da jornada de José. Mas a história de José é uma história muito conhecida a nós. Quem aqui nunca ouviu falar de José do Egito? Quem aqui nunca ouviu na sua infância lá, talvez na escola dominical, em algum momento, teve lá um encontro com a história de José? A história de José é uma história extraordinária, uma história de um homem que foi conduzido pelo plano dos céus. Ele era o filho preferido de Jacó, filho da sua velhice. Deus havia dado a José sonhos de grandeza, que ele vai e compartilha com seus irmãos. E aí, tudo bem, para um jovem de 17 anos, talvez não discernir muito bem os lugares, que ele vai compartilhar algumas coisas que Deus lhe dá, mas ele vai lá e compartilha com seus pais, com seus irmãos, sonhos que Deus havia dado a ele sobre aquilo que Deus ia fazer. Mas ele mesmo não havia entendido muito bem o que Deus havia dito para ele, e muito menos os seus irmãos, e muito menos os seus pais. O fato é que aquilo e outras coisas, principalmente pelo fato de Jacó amar José de uma maneira diferente, de uma maneira intensa, os seus irmãos tiveram inveja de José. Os seus irmãos acharam José um tanto quanto petulante, um jovem abusado, que estava agindo de uma maneira inconveniente. Então, ali, a Bíblia diz que, num determinado momento, eu estou apenas fazendo um panorama para te situar, eles bolam um plano: vamos matar o nosso irmão. E aí um diz assim: não vamos fazer isso, ele é o nosso irmão caçula, é o preferido do pai. Então o plano recebe ali uma alteração, eles vendem o irmão José para os ismaelitas, fingem a morte dele para o pai, dizendo que um animal tinha o matado, e José é levado pelos ismaelitas para lá na casa de Potifar, o chefe da guarda de Faraó no Egito. Potifar compra José para ser seu escravo na sua casa. Na casa de Potifar, o Senhor estava com José. Deus o fez prosperar. Deus fez a casa de Potifar prosperar. Potifar, então, olha para José e diz assim: olha, você tem uma graça diferente. Você tem algo especial. Deus é com você. Tem alguma coisa diferente na sua vida. E coloca José como o administrador da sua casa. E a Bíblia diz que a casa de Potifar prosperava, mas a mulher de Potifar olha diferente para José. A mulher de Potifar começa a desejá-lo. A Bíblia diz que José era um homem de uma boa aparência, e ele chama a atenção daquela mulher. E por algumas vezes a mulher de Potifar tenta, de alguma forma, se deitar com José, e de todas elas José se esquiva. Mas num dia, a Bíblia diz, quando não havia empregados na casa, quando ninguém estava lá, José entra para realizar as suas tarefas. A Bíblia diz que naquele momento, aquela mulher arma uma emboscada para José. Que difícil situação é essa, né? Difícil situação. Certamente a mulher de Potifar era uma mulher bonita, e ela arma um momento, ela escolhe um momento crucial. Mas a Bíblia diz que José, por ser fiel a Deus, por ser fiel também ao seu senhor Potifar, ele se esquiva da mulher dele. Ele sai correndo, na verdade. Nós vamos ver isso hoje aqui. Que tentação a gente não enfrenta, tentação a gente corre. Ela entrou por um caminho, por outro caminho saiu José, mas o manto dele, uma parte da túnica, da roupa dele, fica em suas mãos, nas mãos daquela mulher, e aquela mulher acusa José de assédio. E Potifar acredita na sua mulher. E então envia José para a prisão. A prisão que era ali reservado para aqueles prisioneiros reais, aqueles prisioneiros que cometiam algum ato em relação ao palácio, em relação ao rei. E lá na prisão, a Bíblia diz que José continuou a ser bem-sucedido. Ele encontra ali naquela prisão o copeiro e o padeiro, chefe de Faraó, e ele interpreta o sonho tanto do copeiro quanto do padeiro. E dentro do sonho que José interpreta, o copeiro seria restituído ao seu cargo e o padeiro seria enforcado. E assim acontece. E quando ele é restituído ao cargo, José diz assim: olha, não esqueça de mim, quando você estiver com o Faraó, fale sobre o meu caso, fale sobre mim. O fato é que o copeiro não fez isso, ele não falou com o Faraó. José ainda fica esquecido naquela prisão por 2 anos, injustiçado. Ali ele estava preso inocentemente, agora ele havia sido esquecido, mas a Bíblia diz que o Senhor era com José na prisão, e tudo o que acontecia naquela prisão prosperava. Tanto é que aquele carcereiro, ele entregou tudo, a administração da prisão, nas mãos de José, um prisioneiro. Você tem noção do que é isso? É como se ele dissesse assim para José: José, você vai cuidar de tudo aqui para mim, eu confio em você, você é um homem de caráter, você tem demonstrado um homem diferente, você vai cuidar de tudo aqui para mim. E a Bíblia diz que José assim fazia. E nesse meio termo, Faraó começa a ter alguns sonhos estranhos, algumas coisas esquisitas. Ele sonha lá com 7 vacas gordas que estão lá no pasto, e de repente surge 7 vacas magras e comem as vacas gordas. Ele fica aterrorizado, ele não sabe o que é isso, ele fica perturbado. E depois ele sonha com 7 feixes de trigo, de grãos, né, de espigas, aliás, 7 espigas que saíam de um mesmo pé, e aí cheias de grãos, e sete espigas mirradas que comiam as 7 espigas cheias. Ele fica sem entender o que é aquilo. E certamente ele comenta ali no palácio, ele comenta com as pessoas, e ali o copeiro se lembra de José. Eu conheci um homem na prisão que interpretou o meu sonho, e ele interpretou tudo o que aconteceu comigo. Certamente ele vai conseguir interpretar o seu sonho e desvendar esse mistério. O Faraó manda chamar José diante dele, conta o sonho. José explica acertadamente o sonho que Faraó estava tendo. E aos 30 anos de idade agora, José é colocado como o comandante de toda a terra do Egito, abaixo do Faraó. Irmãos, dos capítulos 37 ao capítulo 41, essa história é contada. A história de José vai até os 50, mas até o 41 você tem esse enredo. E é impressionante como Deus estava agindo na vida de José. A história de José é uma história de traições, de injustiça, de abandono, de calúnia, de esquecimento. Mas mesmo após ele ter sido vendido, traído, injustiçado, esquecido, ele manteve os seus olhos do coração saudáveis. E este é o ponto. Ele manteve os seus olhos saudáveis. Ele não resumiu a sua história, as tragédias que ele viveu. É impressionante isso. A vida, irmãos, ela nos surpreende com situações que nós não esperamos. A vida, ela nos surpreende com situações que nós não escolhemos passar, não desejamos passar, não entendemos muitas vezes pelo que passamos. Mas quando eu olho para José, eu percebo alguém que decidiu ver a sua vida numa perspectiva diferente, não a partir das tragédias que ele viveu, mas a partir do propósito de Deus. E eu digo isso e provo para você como José vivia, ou melhor, ele via a sua história. Gênesis capítulo 50, no verso 20. Abra comigo, por favor. Gênesis 50, 20. Aqui está o resumo de como José viu a sua própria história. Já no encontro com seus irmãos, alguns anos depois, ele diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Você pode dizer amém? Percebe como José faz a leitura da sua própria história? Diante dos seus irmãos, depois de ter sido injustiçado, traído, vendido, esquecido, ele diz assim para os seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. A maneira como José olhava para a sua vida é: Deus o tornou em bem, Deus tornou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Irmãos, do poço ao palácio, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu na vida de José. Deus foi trabalhando no seu coração, Deus foi trabalhando na sua vida, Deus foi trabalhando na sua mente, Deus foi trabalhando no seu caráter, Deus foi moldando a sua vida para que ele pudesse, aos 30 anos de idade, chegar no topo do lugar, daquele tempo, daquele contexto. E para que a partir da vida dele, o seu povo fosse preservado, o seu povo fosse resgatado. Eu quero hoje compartilhar com você o que foi fundamental na história de José, que o levou do poço ao palácio. O que é fundamental na minha e na sua vida, na nossa história? O que é fundamental na nossa vida, nós preservarmos a nossa vida, para que possamos ter não somente uma história bem sucedida, mas uma história conduzida por Deus, uma história conduzida pelos céus? Primeira coisa: presença de Deus. Diga comigo: presença de Deus. Isso foi fundamental na vida de José. Vamos lá, Gênesis 39. Abra comigo, Gênesis 39, 1 e 2. Gênesis 39, 1 e 2. Vamos andar um pouquinho aí em alguns capítulos de Gênesis na história de José. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Olha o que diz o verso 2: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O Senhor estava com José. Agora vamos lá para o verso 20, capítulo 39. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Verso 21: mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Verso 23, capítulo 39: o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Irmãos, aqui está o segredo da história de José: a presença de Deus. José seguiu uma jornada de 13 anos, do poço ao palácio. Desde aquele sonho que ele teve aos 17 anos, até aos 30 anos, assumir um alto cargo no Egito, ele provou do ódio dos seus irmãos, ele foi vendido como um objeto, como um escravo. Ele permaneceu ali na casa de Potifar, foi acusado, preso injustamente. Mas a Bíblia diz, em vários momentos da sua história, o Senhor estava com ele. No capítulo 39, no verso 3, a Bíblia nos relata: este quem? Potifar, percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava. Se é fato que José passou por muitas injustiças, Se é fato que José passou por situações difíceis, é fato também de que Deus estava com José em todas as estações difíceis que ele havia passado. É fato que essa trajetória do poço ao palácio foi uma trajetória conduzida por Deus. Esse é o segredo da vida de José, o Senhor estava com ele. Este é o grande segredo, irmãos, de uma história bem sucedida. É isso que fará a diferença na nossa vida. É claro que é muito bom que você estude, que você se forme, que você faça bons cursos, que você se especialize, que você tenha contatos, que você estabeleça alianças, que você saiba discernir os lugares que você está, que você tenha uma agenda direcionada. É muito bom isso, mas o grande segredo que fará diferença na vida de alguém bem sucedido é se o Senhor está presente nisso tudo. Porque a nossa vida, ela é conduzida pelo Senhor, pela sua presença, pela sua vontade. Deus está em todos os lugares, mas nem todos desfrutam da sua presença nos lugares que Ele está. A questão é, muitas vezes nós percebemos a presença de Deus somente em lugares tranquilos, em lugares fáceis de serem enfrentados, em situações fáceis de serem vencidas. Outras pessoas apenas veem, olham para a sua história e apenas veem o lado ruim, as situações difíceis que ela passou, as desgraças que ela viveu. Irmãos, José, ele tinha um entendimento de que a sua história estava nas mãos de Deus. No final dela, ele diz: olha, tudo que nós vivenciamos, o que vocês fizeram comigo, Deus transformou o mal em bem. Nós precisamos olhar para a nossa vida para além dos acontecimentos que nós enfrentamos. Nós precisamos ver Deus na nossa jornada, nós precisamos ver Deus na nossa vida. O amor de Deus é aquele que nos conduz, nos alcança, mesmo antes do encontro propriamente dito com Ele. Eu acredito, irmãos, o que a teologia chama de graça comum. É uma graça que é comum a todas as pessoas. É a boa mão de Deus conduzindo o ser humano. É a boa mão de Deus conduzindo cada pessoa ao centro do seu plano, ao centro da sua vontade. É o amor de Deus nos guardando. É o amor de Deus nos livrando. Mesmo em momentos desafiadores. Mesmo em momentos em que nós não o conhecemos ainda. Mesmo em momentos em que nós ainda não nos rendemos a Ele. O fato de você não conseguir ver Deus agindo, não quer dizer que Ele não está agindo. O fato de você não conseguir discernir o que Deus está falando ou direcionando uma determinada situação, não significa dizer que Ele não está nessa situação. O fato de você nunca ter pisado na China, não significa que a China não exista. Não é verdade? Você já foi para a China? Eu nunca fui, mas eu sei que ela existe, ela está lá. O fato de você não ver Deus, o fato de você não sentir Deus muitas vezes, o fato de você não ouvir Deus muitas vezes, não significa dizer que Ele não está conduzindo aquela situação, que Ele não é soberano sobre aquela circunstância, que Ele não está agindo naquele lugar. A gente escolheu ver as situações na nossa perspectiva apenas, e não na perspectiva do céu. Então a gente diz assim: se está dando tudo certo, é porque é de Deus. A gente não diz isso? Confessa pecado aí comigo. Não, eu vou fazer um teste, pastor. Se der tudo certo, é porque é de Deus. Se der alguma coisa errada, é porque Deus está travando o negócio, porque Deus está, às vezes, pode ser que aconteça assim, querido, mas o que pode acontecer também é o contrário, as coisas dão errado e ser de Deus. Deus que abre portas, Ele fecha também. Amém, querido? Amém. Você está comigo? Amém? E muitas vezes a gente vai perceber depois, mas o fato é que, o que falar da história de José? Deu tudo errado, aparentemente. do poço ao palácio, boa parte da sua trajetória foi uma trajetória injusta, dolorida, foi uma trajetória difícil, desafiadora. E como dizer que Deus não estava com José? E como dizer que Deus não estava conduzindo a vida de José até o lugar que ele mesmo planejou, porque ele já havia falado isso para José através de sonho, não havia esclarecido o significado, mas já havia falado. Há coisas que Deus disse para você hoje, querido, você só vai entender alguns anos depois. O nosso problema é que nós somos muito afoitos, nós somos muito ansiosos por ouvir Deus e ouvir exatamente o que nós queremos ouvir. A gente recebe às vezes um sonho. Deus não costuma falar comigo por sonhos. Eu sinceramente não lembro de sonhos depois que eu acordo. Esqueço. E os meus sonhos são totalmente desconectos, totalmente, sem conexão nenhuma. Uma hora eu estou voando, outra hora eu estou no Japão, uma hora eu estou não sei aonde, mas assim, coisas que não têm muitas relações, enfim. Não vamos entrar nesse tema de sonhos, porque é esquisito. Mas o fato é que, às vezes, para muitas pessoas, Deus fala por meio de sonhos. E às vezes são coisas que não dá para entender naquele momento. Mas nós ficamos afoitos. Nós queremos as respostas. E aí a gente vai perguntar, às vezes, para alguém, vai perguntar. Às vezes algumas pessoas vêm, perguntam para mim alguns sonhos, assim, pastor, eu sonhei com tal coisa, o que isso quer dizer e tal. Existem alguns símbolos que nós conseguimos fazer algumas conexões bíblicas e identificar algumas direções. Mas, querido, fique em paz. Fique em paz. Porque se Deus te deu um sonho, Ele vai cumprir. E se Ele te deu um sonho em que o significado talvez não seja tão claro assim, não é para você saber agora. Guarde no coração, fique em paz, escreva num caderno para você não esquecer, coloque uma data para que aquilo fique marcado. Quando Deus deu um sonho para José, Deus não disse o significado imediato para ele, nem para os seus familiares, ninguém entendeu. Mas alguns anos depois, Deus cumpriria. E o mesmo Deus que havia dado sonho a José, é o mesmo Deus que o havia levado para aquele lugar onde ele cumpriria aquele sonho. A única coisa que você precisa ter consciência, querida, é se você está no lugar que Deus te mandou estar, se você está no centro da vontade de Deus. Hebreus capítulo 13, verso 5, anote esse texto para eu ganhar tempo aqui, diz assim: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. No Antigo Testamento nós encontramos Deus falando isso para Josué, foi pregado hoje pela manhã, depois acesse essa palavra no YouTube. Josué recebe essa direção de Deus: eu estarei com você, Josué. Mas Josué certamente estava cheio de medo, cheio de perguntas, cheio de incompreensões, não havia entendido muito bem. Ele agora se encarregaria de substituir o seu líder Moisés. Certamente ele estava tremendo na base, cheio de medo, não sabia para onde isso ia dar. E a única coisa que ele precisava saber naquele momento é que Deus estaria com ele. É certeza da presença, irmãos. A presença de Deus é que nos sustenta. A presença de Deus é que ministra paz à nossa vida, mesmo numa guerra, mesmo numa batalha. Porque paz, biblicamente falando, não é ausência de conflitos, não é ausência de aflição, mas é a certeza da presença. É a shalom, é o shalom de Deus, a paz que excede todo entendimento. Que não é apenas ausência de problemas, mas é contentamento, é completude, é prosperidade, é ser inteiro, é ser seguro, é estar numa aliança, de um relacionamento com Deus, é a paz que Jesus pode dar. Em João 16 ele diz: olha, a paz que eu dou a vocês ninguém pode dar. Em mim vocês vão encontrar paz, mas no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, eu sou a paz que vocês precisam para superar as situações que vocês enfrentarão. E em Cristo, querido, nós temos esses recursos, todos eles. Uma jornada bem-sucedida é uma jornada guiada pela presença. Então eu dou um passo aqui, e eu pergunto, qual é o próximo passo, Senhor? Eu dou um passo aqui e eu pergunto, qual é o próximo passo, Senhor? É ser guiado pela presença. Eu dou um passo e obedeço, e a próxima instrução virá. Eu dou um passo em obediência, e a próxima instrução virá. Mas nós somos tão afoitos, tão afoitos, tão afoitos, que nós fazemos o seguinte, nós damos vários passos, fazemos várias alianças, e a gente diz assim, agora Deus, abençoa. Damos vários sims para todo mundo, e a gente diz assim, agora Deus, abençoa. Irmãos, uma jornada guiada pela presença é, eu dou um passo e obedeço, e fico esperando a próxima direção, eu dou um passo e obedeço, e fico esperando, mas não veio a direção, então fica onde você está. Permaneça com a voz anterior, permaneça com a direção anterior, e veja bem, querido, quando nós falamos de dar passos e esperar para obedecer, não é ficar parado, esperar, biblicamente falando, não é ficar parado, ausência de atitudes, esperar, biblicamente falando, é caminhar debaixo de revelação, é caminhar debaixo de uma direção do alto, é caminhar debaixo de uma direção de Deus, é caminhar na presença. A Bíblia diz sobre José, e o Senhor estava com ele. Querido, hoje, pergunte sobre a sua vida, sobre as decisões que você tem tomado, sobre os lugares que você tem andado, sobre as alianças que você tem feito. Pergunte, o Senhor está comigo? O Senhor está comigo nisso? O Senhor está comigo nisso que eu estou fazendo? O Senhor está comigo nisso que eu estou agindo, nessa maneira como eu estou agindo, nessa aliança que eu estou fazendo? O Senhor está comigo nesses relacionamentos que eu estou estabelecendo? O Senhor está comigo nesses caminhos, nessas portas que eu estou abrindo? O Senhor está comigo? Essa é a grande pergunta. A grande pergunta é essa. É se o Senhor está conosco, porque se Ele não estiver, querido, é furada. Se Deus não abençoar, não adianta se esforçar. Se Deus não abençoar, não adianta você lutar. Se Deus não abençoar, não adianta você dar um jeitinho. Deus precisa abençoar. Deus precisa colocar a mão. Deus precisa abrir os caminhos. Deus precisa abrir as portas. E sim, eu vou passar, eu vou trilhar, eu vou tomar as decisões. Mas nós precisamos discernir a voz de Deus. José estava guardado pela presença. Se você tem a presença de Deus, você tem tudo. A segunda coisa que eu quero destacar na vida de José, caráter estável. Diga comigo, caráter estável. Verso 4 e 5 do capítulo 39 de Gênesis. O Senhor de José se agradou dele, e José lhe serviu. José lhe serviu. Potifar o encarregou da sua casa e lhe confiou todas as suas posses. Desde que o encarregou da sua casa e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. José é alguém de um caráter estável. José é alguém de um caráter estável. Se olharmos atentamente, pegue a história de José, do poço ao palácio, você vai perceber a mesma pessoa, a mesma disposição, que José tinha para servir seus pais, a mesma disposição que José tinha para servir Potifar, na casa dele, é a mesma disposição que José tinha para servir na prisão, a mesma. Tanto é que a Bíblia diz que por José se destacar na prisão, ele é colocado, como eu disse, como administrador daquele lugar. A mesma disposição que José tinha para servir os pais, a casa de Potifar, na prisão, é a mesma disposição que José tinha no palácio diante de Faraó, é a mesma. Diga comigo, a mesma. A mesma. Sabe qual era a postura de José? Era uma postura excelente. José era conhecido pela sua excelência. Excelência é uma questão de caráter, querido. Excelência é uma questão de caráter. Excelência não é uma questão de ter dinheiro. Excelência não é uma questão de você estar numa situação melhor do que outra ou do que antes. Excelência é uma questão de caráter. Porque excelência é um hábito, não é um ato. Excelência é um hábito. Excelência, ela nasce na constância. Não tem a ver com muitos recursos. Não tem a ver com o tempo de vacas gordas. Não tem a ver com um tempo melhor. Não, eu posso ser excelente na escassez e posso ser excelente na abundância. É uma questão de caráter. E caráter é o que somos quando ninguém está olhando. Caráter é o que você vê no público, mas que também se mantém quando você não vê no secreto, ou quando ninguém está olhando para você. Caráter é aquilo que é forjado em nós, tendo como principal influência o nosso meio social. Desde os primeiros dias, no ambiente que nós vivemos, o nosso caráter vai sendo formado. Nós vamos sendo influenciados. E é interessante, e aqui eu quero abrir um parênteses, nesse sentido José foi guardado por Deus. Por quê? Porque o meio que José cresceu foi um meio muito disfuncional. José, irmãos, nasceu numa família disfuncional. José tinha irmãos com muitas falhas de caráter. Se você pegar a história, eu não vou aprofundar aqui por conta do nosso tempo, mas se você pegar a história, por exemplo, e ver lá no capítulo 34 de Gênesis, a maneira como Simeão e Levi armaram uma situação ali em Siquém para assassinar os homens de Siquém por conta de que a sua irmã Diná havia sido violentada, então eles queriam se vingar daqueles homens, eles armaram uma situação dizendo que eles teriam que ser circuncidados para ficar com a irmã, e eles fazem aquela operação, e no momento que eles estão fragilizados, eles vão lá e lideram um verdadeiro massacre naquele lugar. Um caráter violento, vingativo. E José certamente ouve todas essas histórias, vê isso tudo acontecendo. Certamente a sua família conta sobre dessas histórias. Ou, por exemplo, quando Rubem, o primogênito da casa, se deita como uma das concubinas do seu pai, algo que era totalmente proibido naquele contexto. Um caráter ruim, uma falha de caráter, um desvio de caráter entre os seus próprios irmãos. Irmãos, a história de José nos lembra que você não é resultado somente do contexto difícil que talvez você tenha nascido. A história de José nos lembra que você não é resultado de talvez pessoas com desvios de caráter que você talvez tenha sido criado, ou quem sabe você cresceu com elas. A história de José nos lembra que eu e você, nós somos fruto do plano soberano de Deus. Nós precisamos acreditar nisso. Talvez você cresceu num ambiente difícil, num contexto difícil, com pessoas difíceis, mas você não precisa reproduzir o ambiente que você viveu. Ainda que em algum momento você tenha sido tocado, influenciado por esse ambiente. Nós somos fruto do plano soberano do Senhor. Nós somos fruto do plano soberano de Deus. Acredite nisso nessa noite, em nome de Jesus. Então isso não pode servir como desculpa. Ah, pastor, eu ajo dessa forma porque eu fui criado assim. Eu falo desse jeito porque eu cresci meus pais, ouvindo meus pais falando desse jeito. Tudo bem, querido, pode ter uma influência. Caráter é meio social, não é genético, é meio social. Então pode ter uma influência, sim. Mas eu estou dizendo para você nessa noite que você pode romper com uma cultura permissiva que você recebeu. Eu estou dizendo para você nessa noite, à luz da história de José, que você não é resultado 100% do ambiente que você viveu, você é resultado da graça de Deus sobre você. E o que determina quem você vai ser, querido, não é o ambiente que você cresceu, nasceu, viveu ou foi criado. O que determina quem você vai ser é a graça de Deus. José vivia num ambiente onde os seus irmãos tinham atitudes de muitos desvios de caráter, de muitas falhas de caráter. Nem por isso José foi um mau caráter. No momento em que ele mais foi testado, talvez, ou que passou por um teste difícil, que foi com a mulher de Potifar, a Bíblia diz que ele sai correndo, ele foge daquela situação. José era um homem de um caráter estável. José, ele chega na casa de Potifar como mais um escravo, mas ele serve com excelência, ele se torna um administrador da casa. Ele é assediado por aquela mulher, mas ele permanece fiel a Deus, ao seu Senhor, e ele foge daquela situação. Ele chega na prisão como mais um preso, injustiçado, mas mais um preso. Mas ele serve com excelência e ele se torna o administrador da prisão. Ele chega no palácio para interpretar o sonho do faraó e ele é mais um. Mas com o testemunho daquele copeiro e com o testemunho dele mesmo, da sabedoria que ele teve, a sabedoria de Deus, ele é colocado ali como alta autoridade do Egito abaixo do faraó. José passa pelo teste do caráter, na escassez e na abundância. Ele é aprovado nos dois. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Nosso caráter, ele é aprovado na escassez e na abundância. Não é só na escassez, mas é na abundância também. Eu diria que na abundância, nosso caráter é ainda mais provado. Tem aquela história? Quer conhecer o coração de alguém? Dê poder a ele. Conhece esse ditado? E de certa forma ele é verdade, porque na abundância nós somos provados no nosso caráter, nós somos provados em quem nós somos. José é aprovado na escassez e na abundância, e ele é aprovado nos dois. Por quê? Porque ele tinha um caráter estável. Ele servia na prisão, mas ele servia na casa de Potifar. Ele servia na prisão, mas ele também serviu no palácio. Irmãos, no reino de Deus, não é o que você tem que conta, mas é o que você faz com o que você tem que será contado a seu favor ou contra você. Tem gente que só gosta de servir quando tudo está favorável. Não é? Não, eu só toco se tiver aquele negocinho apitando no meu ouvido, marcando o tempo. Não, eu só toco se tiver retorno individualizado aqui, ó, para mim, personalizado. Eu só toco se tiver uma água, eu vou ali naquele lugar se tiver uma água ambiente, nem muito gelada, nem muito quente. Eu só vou se tiver um estacionamento principal, um lugar para eu deixar o meu carro. Tem gente que só serve em ambientes favoráveis. Eu já contei aqui algumas vezes, eu me lembro da primeira igreja que eu assumi, pastor Marco Antônio, nós orávamos matando baratas. Eu creio que o diabo assume alguns animais. É claro que eu estou brincando com você. Não, mas é verdade, a Bíblia diz, né? Que ele foi para os porcos. Mas enfim, o fato é que naquele lugar, irmãos, por ser muito quente no Rio de Janeiro, nós orávamos e as baratas na hora do culto, o ambiente fechado, não tinha janelas, e ficava fechado o dia inteiro, a gente só tinha culto à noite. Imagina o calor, a estufa que se tornava aquele lugar. Ah, e aí quando a gente abria e começava o culto, as baratinhas começavam a vir. E elas queriam desesperar e voava. Sabe aquelas assim, bem assim, parece um dinossauro, assim, da época pré-histórica, elas voavam, enormes, e elas passavam, então a gente orava, Senhor, abençoa, pá, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, pá, para não ter interferência no culto, e talvez se tem alguém aqui que defende muitos animais, vai ficar preocupado com a minha fala agora, me perdoe se eu estou, de alguma forma, afetando aí a sua lógica de vida, né, que toda vida é importante, mas o fato é que a gente orava e quando o culto terminava, você tinha um monte de baratinha que tinha sido levada, conduzida aos céus, de uma maneira bem assim, graciosa naquele momento. Irmãos, mas eu ia para aquela igreja como uma igreja assim de milhares de pessoas. Os milhares, 10 pessoas que nós tínhamos ali, eu ia para aquela igreja assim com sangue nos olhos, eu ia para aquela igreja assim com desejo, com paixão de estar ali. Que graças a Deus hoje já avançou muito, já evoluiu demais, já não está no mesmo lugar, graças a Deus. Mas eu ia para aquele lugar com meu coração disponível. Mas eu vou dizer para você que muitas vezes o diabo, ele me assediava. Ele soprava nos meus ouvidos, dizendo assim: que lugar é esse, rapaz? Olha onde você está, que lugar é esse, que você está fazendo? A igreja do fulano de tal está lá com o ar condicionado, e ele nem tem a posição que você tem, ele nem está aí no lugar onde você está, olha só o que está acontecendo. O diabo às vezes me soprava algumas coisas. Irmãos, em menos de 6 meses, Deus nos tirou daquele lugar, nos levou para o principal lugar do bairro, para a praça do bairro, alugamos uma igreja desativada, e Deus já começou a fazer coisas extraordinárias ali. Já não tinha mais as nossas amiguinhas. Graças a Deus. Tínhamos ventiladores agora. Tínhamos janelas agora. Tínhamos corrente de ar agora. Aleluia! E depois Deus me levou para um lugar em que tivemos que reconstruir tudo de novo. Mas um pouco tempo depois, tínhamos ar-condicionado. Aleluia! Mas o fato é que um caráter estável, ele está disposto a servir em lugares desafiadores, de escassez, em lugares de abundância. José me ensina que é possível servir na escassez e que é possível servir na abundância. Diga comigo: caráter estável. Deus quer moldar o seu caráter e o meu também, para a glória dele. Então, querido, se talvez está difícil algumas coisas que você está vivenciando, pense. Entre tantas coisas que você possa estar vivendo, o que Deus está querendo moldar na sua vida? O que Deus está querendo moldar no seu caráter, te ensinar diante de tantas coisas difíceis que você está vivendo? Vamos lá, eu preciso avançar. Terceiro, diga comigo: coração disponível para perdoar. Do poço ao palácio, José é moldado no seu coração. Eu vou lá para o capítulo 45, abra rapidamente comigo, 45, 14 e 15. Então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Verso 15, em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Aqui foi um conto extraordinário. A Bíblia, ela nos reserva alguns encontros extraordinários. Um dos encontros foi pregado aqui nessa série, é o encontro de Esaú e Jacó, que para mim é um dos encontros extraordinários sobre restauração, sobre recomeço, sobre liberação de perdão. Mas aqui também é outro. Aqui José se encontra com seus algozes, aqui José se encontra com aqueles irmãos que tinham vendido, aqui José se encontra com aqueles que tinham exercido injustiça sobre ele, e a Bíblia diz que em um determinado momento ele vai lá, e é trabalhado por Deus isso. Se você olhar o texto, você vai perceber como Deus trabalha no coração de José, mas o coração de José estava aberto, o coração de José estava disponível para perdoar. E a Bíblia diz que aqui ele beija os seus irmãos e ele chora com eles. Irmãos, perdão é uma decisão de soltar, perdão é uma decisão de liberar, não é esquecer, é lembrar sem dor. Esquecer é amnésia, é doença da alma, mas perdão é uma decisão de você se abrir para curar suas memórias. Eu preciso dizer para você que nessa noite, querido, em nome de Jesus, Deus tem algo novo para a sua vida. Libere situações, libere pessoas, se abra para o tratamento de Deus, se abra para a restauração de Deus, perdoe. E é muito difícil perdoar. Perdoar é se abrir para um processo de tratamento. Eu falei aqui de amnésia, a nossa memória, ela registra absolutamente tudo. Tudo que você viveu até hoje está registrado no campo da memória. A memória é um campo do cérebro ainda muito estudado até os dias de hoje. O fato é que existem memórias suprimidas, escondidas, que em determinado momento, por conta de algumas situações, elas são ativadas e trazidas à tona novamente. Então não é esquecer, querido, é curar memórias. O que Deus faz sobre nós não é esquecer fatos. Ninguém aqui consegue esquecer fatos dolorosos pelos quais passou. O que Deus faz em nós é curar memórias. Por isso, antes de tirar o povo do Egito, ele celebra a Páscoa. Por quê? Porque antes de tirar o povo do Egito, precisava tirar o Egito do coração do povo, precisava ter um memorial. Hoje, se você pergunta para o judeu sobre os eventos do Egito, ele vai certamente citar o evento da Páscoa. Por quê? Porque o coração, as memórias daquele povo, geração a geração que viveu escravizado, precisavam ser reconfiguradas, precisavam ser curadas, ressignificadas. Deus precisava estabelecer um marco antes de tirar o povo do Egito. O que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida não é simplesmente estabelecer um apagão na sua mente sobre o que você viveu, o que aconteceu, não. O que Deus quer fazer é curar suas memórias. E às vezes isso leva um tempo. Mas o seu coração precisa estar disponível para isso. O seu coração precisa ser como o coração de José nesse sentido. Estava aberto para viver algo novo. Estava aberto para que as suas memórias fossem curadas. Uma ferida fechada, um ministério aberto. Essa frase é tão conhecida e ela é tão real. Quando Deus trabalha nas nossas feridas, quando Deus cicatriza, quando Deus cura as nossas memórias, ali se abre um ministério. O lugar que nós mais às vezes sofremos é o lugar que mais Deus nos usa para sermos instrumentos de cura na vida de outras pessoas. Não é verdade? Porque você que já andou por um caminho difícil, você sabe exatamente o que é esse caminho. Deus quer curar o nosso coração. Esteja aberto a isso. Quarto e último princípio, rendição ao propósito de Deus. Diga comigo, rendição ao propósito. Capítulo 45, verso 5 a 8. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, ele me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Para José, tudo havia começado em Deus e tudo estava terminando em Deus. Para José, Deus tinha um plano soberano. Para José, nada escapava das mãos de Deus. José decidiu ver a sua história a partir do céu, a partir do propósito de Deus, da ótica dos céus. Eu pergunto para você mais uma vez, querido, como você tem visto a sua história? Quais palavras você usaria para definir a sua história? José decidiu usar as palavras do propósito de Deus. José decidiu definir a sua história na perspectiva do céu, na ótica de Deus. Deus esteve no governo do início ao fim. Deus age em todas as coisas. Eu termino lendo Romanos 8:28 para nós orarmos. A banda pode subir, por favor. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você pode dizer amém? Se expresse, por favor. Aleluia. Deus tem um propósito, querido. O propósito de Deus sempre prevalecerá. Aos nossos olhos, a gente acha que está tudo errado. Mas Deus está conduzindo, Deus está no governo. Deus sempre esteve no controle. Deus sempre esteve no governo. Se submeta às direções de Deus, se submeta ao agir de Deus. Deus está agindo neste momento. Deus está te dando um testemunho por meio da situação que você está enfrentando. A sua história é bem sucedida, não segundo a perspectiva humana. A sua história é bem sucedida segundo a ótica dos céus. Deus já escreveu o último capítulo da história. O seu trabalho, querido, é caminhar na trilha ou na estrada que Deus construiu, que Deus pavimentou. Deus pavimenta, nós caminhamos. Deus vai pavimentando, e muitas vezes a estrada ela se torna estradas tortuosas. A gente até acha que o caminho está errado, porque na nossa cabeça o pavimento, a pavimentação, a estrada, ela precisa ser linear, ela precisa ser retinha. Mas as estradas às vezes são tortuosas, são sombrias. Você já pegou alguma estrada sombria, que não tinha iluminação, não tinha nem asfalto? Você está lá e você está pensando, meu Deus, eu acho que eu estou no lugar errado, eu acho que eu estou na estrada errada. Que aflição, não é? Você andar num lugar que você não conhece e pensa que está errado, meu Deus, que aflição. Mas querido, Deus é aquele que nos conduz por caminhos certos, ainda que aos nossos olhos sejam caminhos tortuosos. Deus conduziu José, Deus quer conduzir a sua vida. Se coloque em pé, em nome de Jesus.